14. Como pensava Dom Bienvenu? Ainda há uma última palavra. Como esses detalhes poderiam, particularmente na época atual, e para nos servirmos de uma expressão em moda, dar ao bispo de Digne um caráter panteísta e fazer crer, como elogio ou censura, que ele possuía a filosofia própria, de acordo com o nosso século, dessas que germinam por vezes em espíritos solitários, fortalecendo-se, engrandecendo-se a ponto de tomar o lugar das religiões? Fazemos questão de insistir aqui que nenhum dos que conheceram Dom Bienvenu se julgou autorizado a pensar semelhante coisa. O que o iluminava era o coração. Dessa luz é que era feita a sua sabedoria. Nada de teorias e muita ação. As especulações abstrusas dão vertigens. Nada indica que ele se aventurasse em questões apocalípticas. O apóstolo pode ser temerário, mas o bispo deve ser prudente. Provavelmente ele tinha escrúpulo de penetrar problemas de algum modo reservados à perspicácia das grandes inteligências. Nos umbrais do enigma, somos detidos por um sagrado temor. Suas portas se escancaram à nossa frente, mas qualquer coisa nos segreda, a nós que estamos de passagem, que não entremos. Desgraçado de quem o fizer. Os gênios, nas profundezas desconhecidas da abstração e da pura especulação, situados, vamos dizer, acima dos dogmas, propõem suas questões a Deus. Sua oração é uma discussão audaciosa, sua adoração, uma pergunta. Essa é a religião direta, cheia de ansiedade e de responsabilidade para quem tentar vencer-lhe as escabrosidades. A meditação humana não tem limites. Seus perigos e riscos fazem-na analisar e esquadrinhar seu próprio deslumbramento. Poder-se-ia quase dizer que, por admirável reação, ela fascina a própria natureza. E o misterioso mundo que nos cerca retribui a contemplação de que é objeto, fazendo dos próprios contempladores objeto da sua contemplação. Seja o que for, nesta terra homens serão mesmo homens, que percebem distintamente no horizonte dos sonhos as profundezas do absoluto e têm a visão terrível da montanha de altura infinita. Dom Bienvenu não era desses homens, não era nenhum gênio. Receava essas sublimidades das quais alguns espíritos excepcionais, como Swedenborg e Pascal, caíram na demência. Sem dúvida alguma, esses sonhos formidáveis têm sua utilidade moral. Por seus perigosos caminhos, chega-se à perfeição ideal. Ele tomava o caminho mais curto, o Evangelho. Nunca pretendeu dar à sua casula as dobras do manto de Elias, nem projetava luz alguma sobre a oscilação tenebrosa dos acontecimentos, nem pouco procurava condensar em fogo a claridade das coisas. Ele nada tinha de mágoa de profeta. Essa alma humilde amava. Eis tudo. É bem provável que elevasse sua oração até a aspiração sobre-humana, mas é impossível oração mais sublime que um grande amor. Se rezar além dos textos for heresia, Santa Teresa e São Jerônimo seriam grandes hereges. Ele se inclinava sobre todos os gemidos e expiações. O universo parecia-lhe uma enorme enfermidade. Por toda parte sentia-lhe a febre, auscultava-lhe sofrimentos e, sem procurar resolver o enigma, diligenciava em pensar-lhe as feridas. O terrível espetáculo das coisas criadas aumentava-lhe a ternura. Ocupava-se somente em encontrar para si mesmo e inspirar para os demais a melhor maneira de agradar e confortar. Tudo o que existe era, para esse bom e raro sacerdote, motivo permanente de tristeza que buscava consolar. Há homens que trabalham na extração do ouro. Ele trabalhava na extração da piedade. A miséria universal era a sua mina. O sofrimento geral não passava de ocasião para aplicar por toda parte a sua bondade. Amai-vos uns aos outros. Esta é a sua divisa. Sem desejar mais nada, ele resumia nisso toda a sua doutrina. Um dia o senador, de que falamos, julgando-se grande filósofo, disse ao bispo: olha só o espetáculo que o mundo nos oferece. Guerra de tudo contra todos. O mais forte é o mais inteligente. Esse amai-vos uns aos outros é uma bobagem. Está bem, respondeu Dom Bienvenu sem discutir. Se é uma bobagem, a alma deve encerrar-se nela como a pérola na ostra. Ele se fechava, portanto, na bondade. Vivia de bondade, sentindo-se perfeitamente satisfeito, deixando de lado as questões prodigiosas que atraem e espantam, as perspectivas insondáveis da abstração, os abismos da metafísica, todos esses precipícios que levam o apóstolo a Deus e o ateu ao nada. O destino, o bem e o mal, a guerra mútua dos seres, a consciência do homem, o sonambulismo pensativo do animal, a transformação pela morte, a recapitulação de existências encerradas nos túmulos, o enxerto incompreensível de amores sucessivos no ego interminável, a essência, a substância, o nada e o ente, a alma, a natureza, a liberdade, a necessidade. Problemas íncremes, espessuras sinistras sobre as quais inclinam os gigantescos arcanjos do espírito humano. Abismos incomensuráveis contemplados com olhares fulgurantes por Lucrécio, Manu, São Paulo e Dante, que parecem, ao contemplar fixamente o infinito, fazer surgir aí novas estrelas. Dom Bienvenu era simplesmente um homem que constatava a existência de questões misteriosas, sem agitá-las, sem perturbar com elas o próprio espírito, possuindo em sua alma o grave respeito da sombra.